Imortal Bruno Arrocha. Atal Venom. Se me perguntar como eu estou, eu não sei nem mesmo o que dizer. Mas se me perguntar se ainda te amo, te amar é o que sei fazer. Peço a lua pra ser minha namorada, quando chega a madrugada eu chamo por você. Me diz onde você está, basta telefonar que eu vou te buscar. Me diz onde você está, basta telefonar que eu vou te buscar. Será que é preciso dizer o quanto eu te amo de monte, te quero de balde. É paixão detonada por você, minha amada. Será que é preciso eu dizer o quanto eu te amo de monte, te quero de balde. É paixão detonada. Você me amada. É assim. Se me perguntar como eu estou, eu não sei nem mesmo o que dizer. Mas se me perguntar se ainda te amo, te amar é o que sei fazer. Peço a lua pra ser minha namorada, quando chega a madrugada eu chamo por você. Me diz onde você está, basta telefonar que eu vou te buscar. Me diz onde você está, basta telefonar que eu vou te buscar. Será que é preciso dizer quando eu te amo de monte, te quero de balde. É paixão detonada por você, minha amada. Será que é preciso eu dizer o quanto eu te amo de monte, te quero de balde. É paixão detonada por você, minha amada.